Meus amigos e meus irmãos, nós estamos estudando o quê? Apocalipse. De quem? De Jesus. Então muita atenção a ele, porque é Apocalipse de quem? De Jesus. E hoje nós vamos dar uma passadinha pela igreja de Pérgamo, que vai pegar muita gente com as calças na mão. Eu tenho que voltar um pouco para vocês entenderem que não se pode, pois, desprezar o Apocalipse, nem se queixar, como já vimos, de que seja um texto indecifrável, pois Deus abençoa aqueles que leem e entendem o conteúdo da sua revelação. Apocalipse quer dizer o quê? Revelação. De quem? De Jesus. Vocês respeitam Jesus? Então levem a sério o que ele escreveu para os tempos finais. Porque, como eu já expliquei, na revista Jesus Está Chegando, o livro foi aberto. O livro que estava selado foi aberto. E a religião de Deus tem essa chave. Desejo neste ponto, ante a riqueza e a salvação que Jesus nos quer proporcionar. Vocês viram que a Nova Jerusalém, porque é espiritual, é uma coisa esplendorosa. Seus fundamentos são joias. Então, uma riqueza inigualável. E também a traça não rói nem a ferrugem consome. Você deve dizer ferrugem e não ferruge. Tem gente que diz coragem, ferrugem, bobagem. Não. Dizer bobagem, ferrugem e que mais? Coragem é que é bobagem. Então é coragem, bobagem, ferrugem. Desejo neste ponto, ante a riqueza e a salvação que Jesus nos quer proporcionar com o Apocalipse, alertar que não devemos cair no erro dos cristãos da igreja de Pérgamo, que apesar de testemunharem o sagrado nome de Jesus e de não terem abdicado da sua fé, da fé em Jesus, a despeito de perseguição iminente, permitiram que a moral imoral dos pagãos os perturbasse. Isto é para o tempo de agora. Carta de Jesus à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. O que é a terra hoje? O trono de Satanás. Claro que não é aquele chifrudo e rabudo, imaginem chifrudo e rabudo. Mas como dizia o irmão Zarur, é a soma de todas as maldades humanas. O trono de Satanás está aqui na terra, porque nunca se fez tanta maldade, tanta barbaridade quanto agora. Mas prosseguindo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas coisas. Os que tens aí, os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Outro sim, tens aí também os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Quer dizer, o gozo extremo, vale tudo. Portanto, arrepende-te, porque senão virei sem demora contra ti e pelejarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Ao que vencer, eu darei do maná escondido e uma pedrinha branca, e sobre ela escrito um nome que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A questão da pedrinha branca é uma coisa comprida, que tinha muitos efeitos, muitos valores. Por exemplo, quando o camarada era absolvido no julgamento, recebia uma pedrinha branca. A pedrinha branca era uma espécie de habeas corpus, até para você viajar pelo mundo e ser bem recebido lá. O camarada escrevia o nome escondidinho, quer dizer, você tinha que guardar aquela pedrinha branca. Por isso que eles mandam guardar aqui, porque se ela caísse na mão de outro, poderia ser usada. Servia até pelas gerações. Diz aqui, ó, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Mas vamos ver agora alguns comentários sobre a igreja de Pérgamo. As igrejas são essas, as sete igrejas do Apocalipse. É bom repetir para vocês guardarem: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Disse a vocês que nós estamos vivendo em Laodiceia, o julgamento da humanidade, dos povos, mas que nós veríamos todas essas igrejas aparecerem nesse contexto atual por causa de situações especiais de cada ser humano. Já está aqui uma prova. Veio a de Pérgamo dentro de Laodiceia. Então eu escrevi aqui: cuidado, minha gente, os tempos chegaram. E vejam, vale tudo, todo mundo quer liberdade, mas não quer responsabilidade. Então a irresponsabilidade surte os seus efeitos kármicos. A seca no mundo se estabelecendo em lugares onde chovia, chovendo onde antigamente era seca. Olha, a quebra do equilíbrio ecológico, represas sendo poluídas e de lá vem a água que a gente bebe, os vegetais cheios de agrotóxicos. Hoje a mesa, quando você vai comer, você diz: bom, pessoal, chegou a hora do almoço. Não, pessoal, vamos comer? Não, pessoal, vamos nos envenenar. É o que se pode dizer hoje aí. Se Jesus dá o seu beneplácito àqueles que perseveraram até o fim, testemunhando-o e fugindo dessa aberração que prejudica o entendimento, falta tão pouco dos grandes acontecimentos, pouco tempo bíblico, profético. Se o mundo dá essa inconsequência toda, essa confusão, Jesus cumprirá a sua promessa para aqueles que perseverarem até o fim, dando a cada um a coroa da vida. Não sou eu que vou dar a coroa da vida para ninguém, não é o irmão Zaru, não é Maria Santíssima, não são os santos e os anjos, não são os apóstolos, é Jesus quem vai dar. Quem é de Jesus, fique. Quem for dos homens querendo continuar com eles, quando eu digo dos homens, quer dizer, da confusão que reina na terra, que há pessoas excelentes no mundo, né? Quem for do mundo querendo ficar com o mundo, não perturbe a nossa marcha batida em direção ao Cristo, porque esta é a hora da definição: Jesus ou Barrabás? O que é que vocês querem? Jesus. Mas querem mesmo Jesus? Então peçamos a Jesus que tire dos nossos olhos as escamas, para que não sejamos apanhados de surpresa. E também não nos esqueçamos de que quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.